Juliette Tango informando o término do reboque do Pátio para o Pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 1271, no seguinte da Eco, apresentação de tráfego para Recife. 1271, bom dia, chame o solo 1219 para a transação. 1219. Paulo Salvador Gol 1271 no frente da Eco, autorização de tráfego para Recife. Aguarde um instante o 1271. Perfeito. Gol 1271 no cópia. Pronto. Recife 390, abriu isso que 58, decola da pista 10, esquerda, Pulca, Aracaju. 1935-5147. Sente autorizar 390 para Recife, conforme plano de voo, Upper Whisky 58. A saída é a Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda. O controle é 1-1935, código transponder é o 5147, igual 1271. Chamo para puxa acionamento, 1271. Sente 1271. Solo Salvador, tá 3601. Bom dia. Aguarde só um instante. Aguarde. 3601? Só siga. 360 autorizado, Congonhas, via rota preferencial, bridge, a Pesoluno 6. BHZ, direto trivia, após conforme. Decolando da 1-0, faz curva direita, da Euleda Bridge. Controle em 1-935, 5160. Rota 3601, não está autorizado. Convoia 360, conforme rota do plano de voo. Da Euleda Bridge, Apesulu 1-6 até Belo Horizonte, após trivia e DCT Pirassununga. Da El. Curva direita, 3935, 5160, tá no portão 8. Chama pronto, puxa o acionamento. Chamará. Salvador, gol 1-2-7-1, nosso portão 6 para posicionamento. Autorizado, puxe no 612 e chame táxi 1-2-7-1. Está autorizado, chame no táxi 1-2-7-1. Boa, no 271 para táxi, 54 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando Salvador. Táxi é Pátio Índia, no ponto de espera, torre 186, 1013, ajustado no 271. Pátio Via Índia, no ponto de espera 186, ajustado 1013, no 271. Salvador, bom, 271, pronto, no ponto de espera da 1-0. 1-271, bom dia, linha decola da 1-0, vento calmo. Bom dia, linha decola da 1-0, bom, 1-271. Salvador, está 3601, não puxa acionamento. Só instante, 3601. Aguardando, está 3601 para o pushback. Falou, TAM 3601. Está livre o 3601, chame para o táxi. Tomará. Bruno 271, decolou aos 5.6, controle 1935, bom voo, boa noite. 935, obrigado, boa noite. Bom dia, com 1271. Bom dia, no 271, subou 390 na PUC. PUC 390, com 1271.